jogou nessa treta errada. De sonhos minha vida passou um grande inferno. Pros meus filhos sou escudo, armadura de ferro. Correndo contra o tempo eu procuro ajuda. Alguém que entenda o meu sofrimento e apresente a cura. O primeiro passo deve ser dado por mim, para que esse delírio tenha fim. Sofro calada, violência, quero correr. Amarrar sociedade, como romper? Apanho porque sem saber. Uma vida dura sem sentido, pode crer. Pela família fico calada pra manter. E ao fundo do abismo e sobreviver. É de noite e é de dia, como esconder? Continuo nessa vida e não vou morrer. Escondo, seguro o choro, como conter? E ao fundo do abismo e sobreviver. Sobreviver, que a violência não é legal, a violência não é legal.